Michael Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta. change, I can change, I can change.